nós. Isso mesmo, tio. Aê. Então. Linda como a mais bela flor do mais belo jardim, de concreto com piche onde não cresce mais capim. Sim, jasmim, ela exala o cheiro da fumaça. Sou eu que passo por ela, não vejo quando ela passa. Me perco nas suas curvas e encontro outros caminhos, de sempre estar perto o bastante dos seus carinhos. Não é masoquismo e também não tô dando goela, mas eu só me sinto bem quando eu tô pisando nela. Ela é tão bela e eu tô sempre junto com ela. Encontro com ela lá no centro e ela me traz pra favela. Ela é fiel, por isso nosso amor decola. Os cara passa, olha, mexe, ela nunca dá bola. Eu quero ela e ela me quer. Vai ser sempre assim, faço rolê junto com ela, mesmo se tô sem din-din. E ela nem reclama, ela é meio calada. Acho que perdeu a voz, por estar tão apaixonada. Minha melhor amiga, minha deusa, minha musa. Me abusa, me usa, talvez ela que seduza. E aí cê vê, quer ser a vida do MC. Se apaixona por alguém que nunca vai te trair. Passo por ela pra ir no mercado e até na padaria. Lembro que antes ela me paquerava e eu só sorria. Mas agora o nosso amor é eterno. Eu escrevi Projota e Rua lá no fim do meu caderno. Eu vou te buscar só pra poder te admirar, com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha, só andava descalço pra nela sempre tocar. Eu vou de busão que é pra poder te admirar, com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha, só andava descalço pra nela sempre tocar. Eu preservo ela assim como ela me preserva. Se eu não sei pra onde ir, deixo que ela me leva. Por ela, eu canto, eu rimo, eu vivo. Encontro nela várias armadilhas das quais eu me esquivo. Rua que me encaminha pros melhores lugares, que leva eu e meus amigos a salvo pros nossos lares. Na sola do pé que bate o coração vagabundo, porque a rua fica lá e ela é o coração do mundo. Vem pra mim, seja minha, porque eu sou seu. A rua reina mais do que o rei da roupa que o rato roeu. Linda, menina da pele preto ou marrom, seja asfaltado ou de barro, se eu tô com ela, tá bom. Vai, tô ansioso até umas horas pra te ver, mas a gente se tromba assim que eu sair pro rolê. Te dedico cada letra escrita nessa canção. Os vagabundo como eu também te tem no coração. É embaçado saber que tem os mano trancado, privado de poder te ver. Isso me deixa chocado, porque o que quiser de mim pode levar, mas foi na rua que eu cresci e ela que eu vou ficar. Os cara te maltrata, te deixa esburacada, mas a minha paixão por você não diminui nada. Os falsos reclamam que é suja, mas e daí, é suja mesmo, a sujeira mais linda que eu já vi. Eu vou de busão só pra poder te admirar, com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha, só andava descalço pra nela sempre tocar. Eu vou de busão que é pra poder te admirar, com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha, só andava descalço pra nela sempre tocar.